na batida do samba foi que eu te conheci numa roda de bamba que eu jamais esqueci, remexendo as cadeiras, gingando e sambando com simplicidade, até que um dia trocaste o meu samba e a lua do morro pela luz da cidade. Segue o teu caminho, mariposa, já que essa luz te embriaga. Mas nunca te esqueças, mariposa, que toda a luz se apaga. Presta bem atenção, mariposa, neste aviso derradeiro. Antes que a luz da cidade se apague, pode cegar-te primeiro. Caminho, mariposa, já que essa luz te embriaga. Mas nunca te esqueças, mariposa, que toda a luz se apaga. Presta bem atenção, mariposa, neste aviso derradeiro. Antes que a luz da cidade se apague, pode cegar-te primeiro.